Super Pop. Bora endoidar, bora, bora endoidar, bora, bora endoidar, bora, bora endoidar. Bora endoidar, bora endoidar, bora. Eu choro. Bora endoidar. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. E a minha equipe vem a força, vai pra cima do... Muito baile, muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? E quem tá solteiro, bota a mãozinha lá pra cima, joga a mãozinha. Só quem tá solteiro e quem tá feliz, e quem tá casado também aqui, bota a mão pra cima que eu quero ver. E a torcida do Remo! E a torcida do Leão, joga a mãozinha, joga pra cima, joga pra cima. E a torcida do Paysandu que também vem peso aqui. E a torcida do Papão joga a mãozinha pra cima e dá ali na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Ê, novinha, quero ver agora. Vai começar a sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. E toma, toma, toma, toma, toma. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa do Pop Live, que ela gosta de doida. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa do Pop Live, que ela gosta de doida. Alô, Melri! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da... Bora, louro! Que só coça... Bora, louro! Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só... Olha o meu amigo louro também tá na parada, dá-lhe bicada, maninho! Toma bicada do águia. Pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. Nera tu que era bandida. A original, tu! Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Ai! Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Vai, bandido! Era bandida, nera tu que era bandida. Tu que era bandida, nera tu que era bandida. Tu que era bandida, nera tu que era bandida. Tu que era bandida, nera tu que era bandida. Dali que dali que dali, dali a bicada. Dali que dali que dali, dali a bicada. Dali que dali que dali, dali a bicada. É o Pop Live hoje. Chegamos, Marcarina! Dali que dali que dali, dali a bicada. O Salada e a primeira numa Rafaela, o Maxi e a primeira numa Loira também tá aqui com a gente. Júnior Santorini. E aí, Lourinho? Toma essa bicada. Desce logo uma garrafa de tequila, que hoje eu vou curtir só com as novinha. O baile dominado, não tem pra ninguém. No meu camarote vai chover. Bebe, desce! O Júlio Campos tá com você também aí, Damaninho. Com nós que hoje é curtição. Bora, Júlio Campos! Não vai chutar multidão. É um... Vai, papai! Juninho, pode crer, anota mil. Dali que dali que dali, dali a bicada. Dali que dali que dali, dali a bicada. Dali que dali que dali, dali a bicada. Toma bicada do águia, toma. Dali que dali que dali, dali a bicada. Toma. No meio do vídeo. No meio do vídeo. No meio do vídeo. No meio do vídeo. No meio do vídeo. Eu choro. Senta. Ura, que delícia. Senta. Vai, a pretinha tá que tá. E aí, Murilo, tu tá que tá. A doidinha pra tu. Ué. E a preninha, como é que cê tá? Vai. Ui, ela tá que tá. E aí, Lourinha? Cadê o meu amigo Pezão também? Tá aí com a gente? Vai! Tá quem tá, quem tá, quem tá? Jorginho, eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Bonde das maravilhas. Bonde das maravilhas é o mundo se acabando. Desce mais, desce com força. Sobe mais, sobe mais, desce, desce, sobe me olhando. Joga tudo pra cima, enlouquece do. É o mundo se acabando. Isso é o pedido delas. Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo. Os capetinhas, o Neguinho, o Biso, o Conde e também o Mauro. Galera endoidando tudo. Descobite na cabeça da Zuzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É áudio, som digital. E aí, Romilson Vera? Tá todo mundo louco, louco. Tá nisso de Marcarina, meu irmão. Tá chegando o som do povo. Tá e as meninas? Louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. É, DJ Mary. DJ Mary na produção, MC Dourado. Todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que DJ eu vi DJ Tom Mix. Alô, Mel! E aí, piranha do Marcinho? Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. A Bia tatuada. Amarrar pra quê? E o seu primeiríssimo também tá aqui com a gente no show do Águia. Valeu, Bia! Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. And treat you right. Tu tá pronto, piranha? E aí, DJ Lohan? Mãozinha lá pra cima, lá pra cima. Joga pra cima. E enlouquece do... Solta som. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha ex-mina tá querendo dar, na, na, na. O amigo Chula, lá da Vila de Beja, tá com a gente, alô, chula. Amiga da minha ex-mina louca e doida querendo. Tom Mix. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me espanar? Eu te pegava de quatro até sua xereca encher. Eu lambi a tua. Eita, meu Deus. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caralho, seca, vai. Oh, nananá. Oh, nananá. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo pra nananá. Oh, nananá. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Nananá. Vai. Oh, nananá. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo pra nananá. Oh, nananá. Olha as amigas da minha. Estourado! Tigresa. Bora BDS, bora Júlio Campo. Você tá esperando? E já Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Pop Life. Tantos milhões de seres tão perdidos no meio de toda essa guerra. Chegou o momento. Eu escuto e o Tomix se toca assim pra se apaixonar. A luz que sobrevive. Onde? Na escuridão. E traz a minha paz com teu perfume, com teu abraço tão bom. Ainda existe aquele amor inocente, diferente de tudo. E aí, Sávio? Preciso dizer te amo. No Pop Live eu te amo. De Bragança pro mundo. Com LC Juninho Pop Live. Preciso dizer. E aí, Murilo? Então, a Docinho tá aí, Murilo? Com teu perfume. Carreira sola. Com teu abraço tão bom. Ainda existe aquele amor inocente. E pesão. Diferente de tudo. Só no uísque. Preciso dizer te amo. No Pop Live eu te encontro. Com LC Juninho Pop. E essa tô. E é pro nosso amigo Júnior Marciano, tá aqui presente, empresário forte na área. Parceirão, amigão. O homem que arrebentou no gol de mar. Toma. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. DJ B10, aquele abraço pra você, DJ. Valeu pela vida. Romilson Veras, o cara que passou o mês de julho do nosso ladinho aqui nas praias de Barque Arena. Valeu, maninho. E o Thalisson, manda o listão, Thalisson. Eu vou correr longe de ti, voltar só, jogar no lixo tudo que passou. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho Isabelense. O sucesso. DJ Tom Mix. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos... Bora aí, doidar. Vamos deixar isso pra lá, meu. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. E o nosso amigo empresário Beto Oda. Pague presente grande. Amigão da família pobre, aquele abraço pra você, Beto! E procurar. Bora, Ligê! Deixa eu ver se eu já consigo ver no telão logo! Esse é o menino de ouro. Nós vamos ficar por. Feito ver veículo hoje! A nossa história chegou ao fim. Não! Cadê, papai? Ficar por aqui! A nossa história chegou ao fim. Banda AR15. E aí, LG? Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar. E agora, Twitch Comics! Incendei essa galera, garoto! Olha aí! Essa nova parceria que a gente tá. Na verdade, já fechamos com essa empresa aí. a V8 Auto Centro e Veículo. E a gente, sem dúvida alguma, tem a partir desse final de semana essa responsabilidade de divulgar aqui no Pop essa logo aí, ó, da V8 Auto Center. Essa loja que tem parceria a partir de hoje com a empresa Pop. Eu gostaria que vocês botassem o celular aí e ficassem por dentro aí da loja que dá o grau nos veículos da família Pop. A partir de hoje, só tá aqui, ó, V8 Auto Center. O que é o Bruno Anderson? O Luciano Paulo Davi? Alô, Jaguna! Jonas Ingrid e Brenda? Dani e Valéria? Os despitados, meu irmão! Parabéns, Alex! Condenados a viver, compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime. E aí, Tonico Live? Fronteiras, irmã! Oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero um regime fechado com você. É o maestro Tonico Live, irmão. Oh, oh, nós somos bagunçados e refém desse pecado. É bandido assim, meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Banda Louca Tentação, a inovação do Tecno Melody. Platinado Produções. E a Produções. Você não me dava atenção, pedi uma chance, até duas. Mas você só mente não, mas você só mente não, mas você só mente não. E ela? Mas com o tempo parei, fiz essa canção, vou marcar, te ver e não ir. Vou abandonar, essa é a lei do retorno e não adianta chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou abandonar, essa é a lei do retorno e não adianta chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou abandonar. Que tá lotadinho, casquinha, show! Essa é a lei do retorno e não adianta chorar. Então pode ligar, me implorar. Se que a ameaça vai te atingir. Toma! Passar só pra atacar, dessa memória refrescar. Eu te amava no tempo da escola. Olha, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Mas você só me disse não. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Iê, iê, iê, iê. Quem tá chapado aí, então levanta mão. Vem que tá tudo liberado, hoje eu tô de fazão. Empina aí, novinha, e sempre vem quicando. Dá uma reboladinha. Valeu, meu amigo Caio Bessando. Tamo junto, maninho. Já é nossa, vem que hoje é funk mesmo. Alô, garçom, traz. Ele vai é pra cima, meu irmão. Bota o copo. O Caio Melo, Sávio Luiz. O Cleice e a família se mancada com a gente. Valeu. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah. E doido, bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah. E agora? Não adianta me ligar e não chora. Sai perreco, vai pra lá que demora. Pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. E agora? Não adianta me ligar e não chora. Sai perreco, vai pra lá. O nosso empresário, o Neto Elba, também está aqui com a gente no show do Águia. Ele falou, tu, eu choro. Eu vou pra cima hoje, meu irmão. Hoje, tô bonito, tô né, quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né, quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né, quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né, quem mandou tu terminar? É no máximo, brother. É no máximo, brother. Super Pop Life. Super Pop Life. Tu terminar. Quando a gente quer o Pereira, nós já fala. Que o mundo dá volta rapidão, tá vendo? Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Joga a mãozinha pra cima quem tá bebendo aí desde quarta-feira, quinta, sexta. Joga a mãozinha pra cima e tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Sacode tudo. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. E que é isso? Michael Douglas! Eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. E doidado! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. As amigas da minha ex-mina tão querendo dar na na na. Ô na na na, olha as amigas da minha. E aí, Romildo? Louco, e aí, Thalisson? Na na na, vai. Ô na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida. É live. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. Desse jeito não dá, né? Dá. Caramba, ZK, vai. Oh, nanana, oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Nanana, oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca. Então bora que o bagulho tá doido. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Live. O bonde das maravilhas é a nova sensação. E pra começar, chama a Carol do Popozão. O Murilo no chão. Vai, com a bunda no chão. E aí, pezão? Vai, a pedido dos novinhos, ela vem representando. Vem país, a maravilha. Bum, bum, bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, girando. A quente no aquecimento, ela vai te hipnotizando. Vem a quente maravilha, deslizando, deslizando, deslizando. As irmãs metralha vem lançando um jeito novo. Fica de perna pro alto. Faz fora de 18. Faz fora de 18. Faz fora de. Faz fora de. Faz fora de 18. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, chão, chão. No chão, no chão. Vai tu! Vai até o chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Bate não! E dá ali na palma da mão quem tá feliz que eu quero ver. Joga mãozinha pra cima. Já já o Alisson e o Juninho. Soy el fuego que... Show. sou do Pará. Está aqui, Novo Super Pop, com show live. Bora, tu! Esquentar tudo, Edson, já nos bastidores. O Juninho também. O voo rasante do Águia. Hoje aqui, em Barcarena. Essa distância me deixa louco, é a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só volte, eu não queria te dizer goodbye. Live. Mas eu preciso te dizer, escute, eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite, como eu preciso encontrar. E tu diz assim, ó. Tão longe estou, vem me encontrar, vem me buscar. O meu amigo Baby e a minha força tá aqui com a gente lá de Beja. Tô super bem com eles aqui do ladinho. Bora, Baby! O que eu sinto, eu não vou te deixar mais só. Eu prometo, você não vai mais chorar. Me toca e fico fraco. Diz que acabou o amor. E o que eu vou fazer? Diz que é natural. Que amores, amores vão e vêm. Então bora, Neto Nascido. Super Pop Live. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Longe de você, juro não consigo. E aí, Neto Aba, mais uma chance, pede. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça. Quem gosta dessas aqui é o meu amigo Pezão. Alô, Pezão! Deixa confuso. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu e o mar, a estrela e o luar. Sei que o Vitor, GDI, o Lenilson e aí o Rubinho. Não dá mais pra viver. Essa galera que vai é pra cima, meu irmão. Eu choro. Vejo em meu sonho. Já falou, bora pra cima, turma. Aqui não dá mais. com a gente lá da Vila de Beja. E não vou chorar. E aí, maninho? E aí, maninho? Eu sou maluca, sou louca por você. Doutor Creyson, o enfermeiro Maico, a Tamires, o Piranha das Fronteiras também. Banda Harley, o bicho vai pegar. Bora detonando! Pra seu coração. As marcantes. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer, porque te quero pra viver. Estava perdida e uma noite te encontrei, e hoje estou apaixonada por você. Quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar, não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidencia. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo, que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, caiu! Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto, sou escrava desse amor, que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Do mesmo, né, Maico? Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. Bora, meu enfermeiro! De Gisele, São Juninho, todas as luzes do Águias de Fogo, pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do Super Pop, não desisto nunca mais desse amor. Essa noite vou voltar a sonhar, pra esquecer que não és meu. Super Pop Live. Minha vida não pertence a ti, meu coração é só teu. Isso, marcante! Eu mudei, sufoquei a dor. E a Eliane também na companhia, né, Romildo? Sou Romildo Live! O aniversário do Renan Pimentel, o dono da sede Capijó, na Vila de Beja. O baby da Meia Força também tá com a gente. Meia noite inteira, ele vai pra cima, meu irmão. Despintados de margarina aqui no som! Esse é o som que contagia e faz a galera dançar. Super Pop, Águia de Fogo, arrasta o povo do Pará. DJ Hélio e Juninho, os DJs que mandam ver. Sinta o peso desse som e comece a mexer. E a galera de Curupijó, lá da Vila de Beja, em peso, hoje aqui em margarina. Obrigado, gente! Super Pop, Águia de Fogo, é o arrasta-povão. Ai, ai, ai, é o arrasta-povão. Super Pop. Super Pop, Super Pop, sinto o peso desse som com DJ Alice e Juninho. Já já, meus maninhos, Alisson e também o Juninho. A bordo do Águia pra fazer o show da família hoje aqui em Barca Arena. Vamos juntos? O meu amigo Juan Dias, o vereador Júlio Cravo, BDS, o Andrezinho Veneno, Tanaka, Fernanda Lima, Júlio Marciano, o Isleno, o Fabrício, Ribe Alves e toda a galera hoje, aniversário da Tigresa, viu? E ela tá pra cima hoje! Bora, Júlio Campos!